Ça va. Eu já ouvi falar, eu já enxerguei a diferença no olhar, e não é de hoje, eu sei. Eu já ouvi falar demais e ninguém ainda me ouviu. Seja isso ou seja aquilo, eu não te escuto mais. Porque o choro me cansa. Já senti a areia do deserto nas tranças. Deus ama sua pele, ama seu samba, ama sua ginga, capoeira, sua dança. Ama seu cabelo pra cima, minha rima, minha arte é divina, é euforia. Enxuga os olhos, sorria. Água salgada só no oceano, menina. Esse é o oxigênio. Faço um canto quântico até pareço ingênuo. No campo não é com ódio, sou amigo do índio. Lembro do episódio, só que não teve vídeo. E nem tô sendo dramático, favela sofre dente. Pendurada no crucifixo, tô até sendo romântico. Quilombo não é com dente, Jesus chora com a gente. No fronte, se não tem crente, com gente, tu quebra corrente. Me levam se é de noite, porque o emprego se esconde. Quem consente o açoite, não sei o que faz no monte. Eu vi o juiz pensando violento. Eu sei os senhores juízes, nada é mais violento. No pescoço a polícia me pisa, ajoelha como na missa. 500 anos sem brisa, por isso as petaliza. Eu quero a cadeira de chefe, não um pedaço de bife. Sei que a gente consegue, não mambama e Luther King. Eu já ouvi falar que as flores do campo já não crescem mais. Eu já ouvi falar. Quero camarão, sem um rifle apontado pra minha cara, mano. Ouvindo Jimmy Cliff, Cliff, Cliff. No meu quarto ano, sem disque, disque. Que metisca, cheio de grife. Lifestyle, sempre na pista. Influencer, pense nisso, compromisso. Eu nasci pra vencer. Entra na loja e não ser seguido. Ser soja, trigo, sem ser confundido. Joia pra gata e nem sou bandido. Entra no banco passando batido. Jesus me livre, time pra revolta. Envolva isso porque dói demais. Eles me prenderam, por favor me solta. Juro, não fiz nada, eu só quero a paz. Eu só quero a paz, minha vida de volta. Porque essa escolta me olham assim. Dizem que a marca mó de solda carga. Filho de Noé, assim o indica, hein. Fala que não existe mais. Que é mimimi e outras notas mais. Que o sol nasceu pra quem corre atrás. Que a cota é dó, lá maior quem se faz. Dizem tanta coisa, mas não fala nada. Já ouvi piada sem graça nenhuma. Que doeu na alma, teve muita palma e risada de quem não merece uma. Li a Bíblia procurando abrigo, quem procura acha. Eu achei o tom, descobri que a cor do homem do início feito da terra é puxado pro marrom. Regue isso, não carregue ódio. Prega viva, verdadeiro amor. A cruz de Cristo é o lugar do pódio que não merecemos. E ele se entregou. Ele se entregou pra geral e ponto. Todas as vidas militou em tonto, mas militou pra que geral tonto. Pra que porque eu tenho que falar que as flores do campo já não crescem mais. Quase eu já ouvi falar em rumores de guerra e ausência de paz. Eu já ouvi falar que Deus é comigo e eu te contigo andar. Não só te ouvi falar. Fala.